Eita maravilha! Jesus está entrando na tua guerra, meu irmão. Vem comigo. Deus vai entrar na sua guerra. Você vai vencer. Deus vai entrar na sua guerra. Porque o seu nome tem todo o poder. Deus vai entrar na sua guerra. Você vai vencer. Deus vai entrar na sua guerra. Porque o seu nome tem todo o poder. Deus foi com Josué, também foi com Davi. Ele entrou na fornalha, fez gigante cair. Não tem mais ó, meu filho. Essa peleja você vai vencer. Deus vai entrar na sua guerra, porque o seu nome tem todo o poder. Deus vai entrar na sua guerra e você vai vencer. Deus vai entrar na sua guerra, porque o seu nome tem todo o poder. Deus vai entrar, irmão, e você vai vencer. Deus vai entrar na sua guerra, porque o seu nome tem todo o poder. Essa peleja não é tua, é de Jeová. Essa peleja na tua casa é de Jeová. Essa peleja na tua casa é de Jeová. Peleja na tua casa, tem varão aqui. Essa peleja na tua casa é de Jeová. Essa peleja na tua casa é de Jeová. Essa peleja na tua casa é de Jeová. Peleja na tua casa é de Jeová. Deus vai entrar, ei! E você vai vencer. Deus vai entrar na sua guerra, porque o seu nome tem todo o poder. Deus vai entrar, maravilha, e você vai vencer. Deus vai entrar na sua guerra, porque o seu nome, olha aí. Essa peleja não é tua, é de Jeová. Essa peleja não é tua, é de Jeová. Essa peleja na tua casa é de Jeová. Papai tá convidando os passos pra guerra aí, ó. Essa peleja na tua casa é de Jeová. Peleja na tua casa é de Jeová. Essa peleja na tua casa é de Jeová. Já tem um varão aqui, ela é de Jeová. Essa peleja na tua casa aí, aí. Essa peleja na tua casa é de Jeová. Essa peleja na tua casa é de Jeová. Essa peleja na tua casa é de Jeová. Essa peleja na tua casa é de Jeová. Essa peleja na tua casa é de Jeová. Peleja na tua casa é de Jeová. Essa peleja, peleja, peleja, peleja, peleja na tua casa aí, na tua casa aí, na tua casa aí. Olha o vaso, olha o vaso, olha o vaso, olha o vaso, olha o vaso, olha o vaso, olha o vaso, olha o vaso, olha o vaso. Essa peleja na tua casa é de Jeová. Essa peleja na tua casa é de Jeová. Peleja na tua casa é de Jeová. Peleja na tua casa é de Jeová. Para não, minha filha, é de Jeová. Essa peleja aí. Essa peleja na tua casa é de Jeová. Deus vai entrar e você vai vencer. Deus vai entrar, oh! O seu nome tem todo o poder. Deus vai, eita mistério, e você vai vencer, oh! Porque o seu nome tem todo o poder. Essa peleja não é tua, quem quer? Essa peleja não é tua. Deus.